Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Todos encontraram o Salmo 103? Eu quero falar aqui hoje sobre a bênção de não blasfemar. Diga assim: eu vou aprender hoje a bênção de não blasfemar. Amém, igreja? Agora, acate a palavra de Deus como orientação para a sua vida. Acate a palavra de Deus como algo que você deve praticar. Não basta você ser ouvinte. Diga assim: eu tenho que ser praticante. Diga assim: não basta ser ouvinte. Eu devo ser praticante. Amém? Então nós vamos aprender hoje sobre a bênção de não blasfemar. Por quê? Porque, infelizmente, irmão, é muito comum... Não deveria ser, deveria ser muito raro, mas é muito comum os filhos de Deus blasfemar contra Deus. E quando eu blasfemo contra Deus? Quando eu me levanto contra aquilo que é dele. Quando eu blasfemo contra aquilo que é dele. E aí eu quero dizer para você, não é só as coisas da igreja que pertencem a Deus. As suas finanças pertencem a Deus. Ou pelo menos deveria pertencer. O seu emprego pertence a Deus. A sua empresa, seus filhos, seu esposo, a sua esposa. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, tudo que nela habita pertence a Ele. Amém, gente? Então veja só, tudo que nós vemos pertence a Deus por criação e a nós por possessão. Quantos entenderam? Digam graças a Deus. Deus é criador de tudo e transferiu ao homem todas as coisas que pertencem a ele. Mas nós simplesmente somos administrador, mordomo, aquele que cuida de tudo que pertence ao Senhor. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, às vezes nós blasfemamos do nosso salário. Recebemos o nosso salário no final do mês ou no começo do mês e temos aquilo como miséria. Blasfemamos contra o nosso salário, contra aquilo que nós possuímos. Blasfemamos do nosso emprego, blasfemamos de todas as coisas. Meu irmão, existe uma bênção ou várias bênçãos que se manifesta na vida de uma pessoa que não blasfema, mas que aprende a bendizer ao Senhor em tudo. Amém? Nós temos que aprender, irmão, que dos nossos lábios saem palavras de criação e também de destruição. A palavra de Deus diz que a mesma boca que abençoa, amaldiçoa. Ou seja, depende do uso que eu vou fazer das minhas palavras. Você vê pessoas que ela fala muito bem de uma certa pessoa. Passa-se o tempo, aquela mesma boca que falou bem daquela pessoa fala mal. Não é verdade? Então, você percebe que de uma mesma boca sai bênção e sai maldição. A palavra de Deus também diz que nós estamos presos pelas palavras que saem dos nossos lábios. Então, há uma bênção muito grande em bendizer ao Senhor. E quando nós não bendizemos ao Senhor em tudo, nós blasfemamos de tudo. Vamos então ver a bênção de não blasfemar. Salmos 103, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: bendiz, repita comigo, ó minha alma, ao Senhor. Diga comigo: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. De novo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Meu irmão, Davi, ele optou por determinar que a sua alma estivesse bendizendo ao Senhor. Preste atenção. Davi, ele se direcionou à sua alma e declarou: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Davi, meu irmão, Ele, em outras palavras, determinou o que a alma dele deveria fazer. Ele não aceitou que a alma dele, e a alma, para quem não sabe, é a mente, é o intelecto, aquilo que pensa, que raciocina. Estão me entendendo, sim ou não? A alma é isso. A alma não é espírito, não. Espírito é uma coisa, a alma é outra coisa. Para você entender em poucas palavras, não dá para me explicar sobre isso porque o tempo é curto. O espírito, o meu espírito, o seu espírito, é, na verdade, a verdadeira pessoa. Eu e você somos um espírito. Amém? Eu sou um espírito. Você é um espírito. Deus é espírito. Por isso somos espírito, porque Deus nos criou segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então eu sou um espírito. Moro neste corpo que você está vendo. Então este corpo é a casa que habita o meu espírito aqui na terra. Eu sou um espírito, moro num corpo e possuo uma alma, a mente. Entendeu a diferença? Então são três coisas distintas que formam um. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo, três formam Deus. Quantos entenderam, digam amém. Amém. Então, Davi, ele determinou o que a alma dele deveria fazer. Ele declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aí ele continua: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meu irmão, Davi, para ele determinar que a alma dele passasse a bendizer o nome do Senhor, é porque, preste atenção, sobreveio pensamentos negativos. Pensamentos contra Deus, pensamentos contra aquilo que na verdade Deus queria para a sua vida. E aí, lembrando daquela história, o pássaro pode sobrevoar a minha cabeça, mas não pode fazer ninho, a não ser que eu permita. Os pensamentos maus, os pensamentos negativos, pode até vir na sua cabeça, mas eles só vão fazer morada, se alojar, se você permitir. Entendeu? Davi, ele declarou: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. O que acontece, irmão? Muitas das vezes, na nossa caminhada com Deus, passa pensamentos ruins na nossa cabeça. Ou isso nunca aconteceu com vocês? Amém, gente? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Na sua caminhada com Deus, já passou momentos em que você pensou que Deus não existia, que não valia a pena fazer isso ou fazer aquilo, não é verdade? Já passou momentos na sua vida que pensamentos vieram querer jogar você contra Deus. O que é que você faz? A pessoa que compreende que ela não deve blasfemar contra Deus e teme a Deus, e é um praticante da palavra de Deus, o que é que ela faz? Ela começa: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Minha alma começa a bendizer ao Senhor. E aí talvez o religioso de plantão nessa noite pode dizer o seguinte: como é que eu vou fazer isso? Isso é força da mente. Religioso de plantão, eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz: tudo o que é honesto, tudo o que é verdadeiro, e aí vai dizendo várias coisas. Se há alguma virtude nisso, nisto pensai. Se a palavra de Deus, eu não me recordo agora todas as coisas que diz, mas você pode adquirir o estudo, renovando a mente, que você vai ter lá tudo sobre isso. Se a palavra de Deus diz no que eu devo pensar, que eu devo pensar nas coisas que são de cima, que eu devo pensar nas coisas do alto, se a palavra de Deus diz que eu devo deixar a minha maneira vã de pensar, é porque eu posso determinar no que penso. Amém, gente? Eu posso recusar pensamentos que vão me levar a duvidar de Deus. Às vezes você precisa receber algo e parece que não acontece. As coisas parecem que estão amarradas. Aí vem logo o pensamento: eu acho que Deus esqueceu de você. O que adianta você ter feito aquilo? O que adianta esse dizimista, ofertante, isso, aquilo, aquilo outro? Meu irmão, se você se entregar a esse pensamento, você vai começar a blasfemar de Deus. Agora, se você crer verdadeiramente na palavra de Deus, pode vir palavras na sua mente, pode vir vozes no seu ouvido, dizendo: Deus não existe, ou isso não é assim, isso não é desse jeito. Você vai se manter firme na palavra. Você vai dizer: não, a palavra de Deus diz, eu creio no que ela diz. Então, Davi, ele agiu dessa forma. Ele não aceitou que a alma dele, ou que a mente dele, oferecesse sugestão contra o seu Deus. E para você que acha que a mente não é alma, em Provérbios, Salomão diz o seguinte: assim como imaginou na sua alma, assim é. Assim como imaginou na sua alma, assim é. Ou assim como você imaginou na sua mente, assim você é. Entende, irmão? Então, Davi, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Ele declarava o que deveria acontecer. Tem pessoas que todo pensamento que passa pela cabeça dele, ele pega como verdadeiro. Todo pensamento, toda sugestão que passa na mente dele, ele pega como algo real. A palavra de Deus diz: no mundo há várias vozes e nenhuma delas sem significado. Isso quer dizer que tem a voz de Deus, mas também tem a voz do diabo. Estão me entendendo? Agora, eu é que devo optar quem obedecer. Davi, ele continua: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aí ele diz: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando nós esquecemos, eu digo assim, esqueci algo, você está se retratando ao quê? Ao teu espírito ou à tua mente? Puxa, eu esqueci. O que você está se retratando? Não é a tua mente? Então Davi, ele estava determinando: não te esqueça, minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Meu irmão, você é que vai deixar a sua mente dar sugestão ou não. Você tem que acatar o que diz a palavra de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Diga: não me conformo com este mundo. Ou você não deveria se conformar com este mundo. O que é se conformar? A palavra conformar quer dizer: não entre na forma. Não entre, não pense da forma que o mundo pensa. E aí o que acontece? No versículo 3, começa as bênçãos de quem não blasfema contra Deus. No versículo 3, começa as bênçãos de quem, na verdade, bendiz ao Senhor. Então o que acontece? A primeira coisa: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então uma pessoa que está sempre bendizendo a Deus começa a colher as bênçãos. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Segundo, o que diz aí? E sara alguma das tuas enfermidades. É o que está escrito aí, irmão? Diga assim: segunda bênção. Ele sara todas as enfermidades. Amém? Quando você começa a bendizer ao Senhor: meu Deus, eu creio no teu nome. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, essa situação não é nada diante de ti. Eu sei que o Senhor está comigo. 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Senhor, a tua palavra diz que um coração bem firmado em ti não temerá maus rumores. E eu não vou temer esse diagnóstico. Eu não tenho medo desse diagnóstico. Eu vou ficar firme em ti. Meu Deus, a tua palavra diz que os que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Meu Deus, os montes de Sião já passaram tantas vendavais por ele, já aconteceu tantas coisas, já jogaram fogo, pedrada, mas ele continua lá. Estão me entendendo? Meu Deus, elevo meus olhos para os montes, aonde só tem idolatria, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a pessoa que começa a bendizer ao Senhor. Ele recebe diagnóstico e o médico diz: olha, o seu caso é grave. Ele diz: Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Eu creio em ti. Ele recebe a má notícia, ele lembra: meu Deus, eu te louvo, porque sempre antes da bênção vem a má notícia. Se a má notícia está vindo, a bênção está logo atrás. Eu confio em ti. O que eu devo fazer é seguir o que Jesus diz: crê somente. Jesus estava indo lá orar pela menina, antes de chegar a bênção, veio a má notícia. Não incomode o mestre, ela já está morta. O que que Jesus disse? Não temas, crê somente. Olha para o teu vizinho e diga: não temas, crê somente. Jesus chegou lá, e aquela menina ressuscitou. Amém, gente? Então, quando eu começo a bendizer ao Senhor, eu começo a me levantar por dentro. Quando eu começo a pensar nas coisas de Deus, eu começo a me fortalecer. Veio a notícia: olha, você vai ser mandado embora. Meu Deus, eu sei que o justo não será desamparado, nem a descendência mendigará o pão. E aí você começa a se fortalecer. Você começa a bendizer o Senhor. E a pessoa que blasfema, ela começa a morrer por dentro espiritualmente. Vai enfraquecendo, enfraquecendo. Daqui um dia desistiu de Deus. Entende, irmãos? Vocês estão aqui comigo? E aí ele continua. Outra bênção. Que redime a tua vida da perdição. Amém? Então, a terceira bênção. Redime a vida da perdição. Tira, salva a vida da perdição. Vale a pena você bendizer ao Senhor. Amém, gente? Agora, continuando. E te coroa de amor e de compaixão. Quantas pessoas estão perdendo o melhor da vida, irmão? Porque simplesmente não descobriram a bênção de bendizer o Senhor. Não estão sendo coroados de amor e de compaixão. Meu irmão, a situação está difícil. Comece a rir. Aprenda a rir da situação. As coisas estão contrárias na sua vida, parece que está tudo perdido. Você vem na igreja e diz: puxa, eu não sinto mais Deus. Sabe que eu quero dizer uma coisa para você? Se você não sente mais Deus na sua vida, que bênção! Como que blasfêmia! Eu tinha que sentir Deus. Sabe de uma coisa, irmão? O justo vive pela fé e não por sentimento. Você está querendo sentir o quê? Alguém pode dizer: obrigado, Senhor? O crente, ele quer sentir arrepio, quer sentir tremer o corpo, quer sentir alguma coisa estranha. Ah, Deus está aqui, eu senti um vento. Você pode até sentir tudo isso que eu estou dizendo. Mas você não tem que crer porque você sentiu, você tem que crer porque Deus diz que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. Ponto final. Eu sentindo ou não sentindo, Deus está comigo. Alguém pode dizer: eu creio nisso? Você estando aqui, irmão, sentindo arrepio, sentindo vontade de chorar ou não sentindo, Deus está contigo, ponto final. Você é morada do Deus vivo, o Espírito Santo habita em você. Queira você saber aceitar isso ou não, você sentindo isso ou não, o Espírito Santo está dentro de você, ele habita em você, ele faz morada em você. Você pode chorar e pode não chorar. Você pode sentir arrepio e pode não sentir nada. Você pode sentir o seu corpo formigando e pode não sentir nada. Você pode cair no chão e pode também não cair. Sabe por quê? O justo não vive por aquilo que ele sente, ele vive por aquilo que ele crê. O justo vive pela fé. Amém? Sabe por que tem muito crente morrendo? Porque ele quer vir na igreja e sentir aquilo que os cantores dizem por aí. Não estou dizendo todos, mas tem um tal de sentir, um trovão passou, um relâmpago passou, um tsunami, um negócio muito apavorante. Aí a pessoa, ai meu Deus, eu não senti isso, então Deus não está comigo. Desculpa, irmão. Eu sei que às vezes eu já senti. Eu já senti o meu corpo todo formigar na presença de Deus. Eu já perdi toda a força do meu corpo e caí. Quem derruba é o Satanás, apóstolo. Meu Deus. Então a tua Bíblia está errada, irmão. Porque a palavra de Deus diz que a glória enchia o tabernáculo de tal forma que todos que estavam lá dentro caíram. Velha aliança, aliança inferior. Se você não crê, deixa isso aí para lá. Amém, gente? Outro dia você vai aprender sobre isso. Mas eu não tenho que viver porque eu sinto. Diga assim: o justo vive pela fé. Diga assim: eu sei, porque sei que Deus está em mim. Ele está comigo agora. Amém, gente? Isso é verdade. Então, eu já senti tantas coisas na igreja e também já não senti nada. Amém? Eu já orei por pessoas com câncer e eu não estava sentindo nada. E eu lembro a primeira vez que eu orei por uma criança que estava com leucemia. Nós não tínhamos ainda igreja. E essa pessoa era de Hortolândia. E quando eu fui na casa dessa pessoa orar pelo filho, eu cheguei lá e fiz uma oração, que o obreiro que estava comigo, depois que foi embora, eu fiz uma oração, não senti nada, não emocionou nada, ninguém sentiu arrepio, não balançou a mão de ninguém, ninguém chacoalhou. E o obreiro foi embora comigo e falou assim: está tudo bem com o senhor? Tá. Por quê? O senhor fez uma oraçãozinha tão fraca. O crente, ele acha que para Deus operar, ele tem que berrar. Não é verdade? É, Deus está lá, você viu? Ele tremeu todinho. Deus está aqui, quando ele falou, todo mundo chorou. Chega de chorar, irmão. Eu gosto de fazer reunião e ver vocês rindo. Amém, gente? Essa é a verdade. Diga assim: eu já chorei muito. Não quero chorar mais, não. Amém, gente? E sabe o que aconteceu? O garoto foi curado de leucemia. Eu não senti nada, eu não vibrei, não senti um vento, não deu nenhum trovão, mas aconteceu o milagre. Amém? Vocês entenderam, irmão? Preste atenção. Nós devemos começar a agradecer a Deus e bendizer a Ele. Quando você descobrir a bênção que é, diante da situação, você dizer: Pai, eu te amo mesmo assim. Senhor, eu te louvo. Nada disso pode fazer que eu não crie em ti. Amém? Sabe, quando a coisa começar a apertar na sua vida, você olha para a situação e segue os três passos para começar a rir. Ha? Sim, ha, ha, ha, ha. Foi tão desanimado. Vamos ensaiar de novo. Diga assim: existe três passos para você rir. Não, vamos mudar. Existe quatro passos para você rir. O primeiro é errar, o segundo é errar, o terceiro é errar e o quarto é errar. Diga assim: é só você pegar esses quatro rá e falar de uma vez agora. Então fale. Você viu que funciona? Todo mundo começou a rir. Funciona. Amém, gente? Comece a olhar para a situação e rir. O que é que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz: a mulher virtuosa ri do futuro, ri do amanhã. Quem é a mulher virtuosa? Aí o homem diz: não, eu não sou, eu sou muito macho. A mulher virtuosa é a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor. Digam graças a Deus. Entende? Quando você descobrir essa bênção, você vai parar de ficar blasfemando contra Deus. Sabe, quando as coisas não saem do jeito que você quer, em vez de você murmurar, comece a rir. Diga, Satanás, você quer fazer eu chorar, mas eu vou te falar uma coisa, eu aprendi 4 passos para rir, comece a rir lá. Amém, gente? É como aquela canção que a gente canta aqui. Comece a rir no Espírito e receba a cura. Aí diz assim, ó, comece a rir pela fé. Sabe o que é rir pela fé? É não ter motivo nenhum para rir. Rir pela fé, você tem tudo para desanimar, tem motivo para chorar, mas você ri. E aí o diabo fica doido, fala, não sei mais o que eu faço. Satanás entra em parafuso, ele fala, não sei mais o que eu faço. A vida dessa pessoa está assim ainda, ele está rindo e louvando a Deus. Diga assim, eu descobri a bênção de não blasfemar. Amém? Diga assim, a bênção de bendizer ao Senhor. E aí diz o seguinte, para a gente encerrar aqui, olha, o versículo 4, que redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Diga assim, a quinta bênção. Olha o que diz aqui, ó, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Digo graças a Deus. Digo amém. Eu gostaria de ter tempo para explicar versículo por versículo, mas não dá tempo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós vimos aqui pelo menos 5 bênçãos que se manifestam na vida de quem não fica aí blasfemando contra Deus. 5 bênçãos daqueles que aprenderam a bendizer ao Senhor, mesmo no meio da adversidade, começa a levantar os braços para o alto e começar a glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Sabe, meu irmão, às vezes você está na sua casa e você quer xingar. Acontece alguma coisa e vem o palavrão. E aí você diz, quase saiu. Olha para o seu vizinho e diga assim, aprenda a fazer sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor? Alguém já louvou a Deus quando está com muita raiva? Você não tem vontade nenhuma de louvar a Deus, irmão. E está dando tudo errado. A mulher está fazendo o arroz queima. Aí ela vai tentar arrumar, coloca o copinho lá no meio para sair o gosto do arroz queimado. Aí queima o feijão. Aí dá vontade de xingar. Ela está com muita raiva. O horário está em cima. Começa a louvar a Deus. Você não vai ter vontade nenhuma de louvar. Você começa a louvar e começa a dizer, Senhor, e começa a cantar. Você está com o seu coração trancado. 2 minutos, irmão. A raiva vai embora. Faça o teste para você ver. Vamos pular para o versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos. Diga assim comigo. Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Diga assim. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Vamos aplaudir o Senhor. Bem forte. A fé vem pelo ouvir. Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com. A gente é quem constrói. É

Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma Senhor, para dar-me o perdão, eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade. Cristo fez.